da serra. Nas montanhas sinto amor. Aras da serra. Bananeiras revelam seu esplendor. No brilho do sol a cavalgar. Tem água e um sereno ar. Nesse lugar eu vou encontrar a paz e o amor de um aras. Aras da serra. O Aras da Serra está chegando em Bananeiras e você já pode comprar o seu com condições de pré-lançamento. Condomínio de alto padrão com lotes de 300 a 1.200 metros quadrados. Procure um corretor de imóveis credenciado ou acesse arasdaserracondominium.com.br e saiba mais. João Pessoa tá diferente. Tá com a casa arrumada e garantindo moradia para quem mais precisa. A prefeitura está construindo 3 conjuntos habitacionais na Avenida Beira Rio, com 747 apartamentos. Também está construindo o primeiro residencial popular quilombola do Brasil, em Paratybe. E as reformas pelo programa Cuidar do Lar já começaram e vão beneficiar mais de 1.200 famílias. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Cabo Branco FM, 11:33, informou, chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde e muita felicidade, chegou a Aveia São Brás, que qualidade, a São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás, aproveite esse sabor. É nas noites de junho que o céu se ilumina. Aqui é São João, tradição nordestina. E a rede passa com jeitinho especial. Mostra que ele é grande e não tem outro igual. São Joãozão, São Joãozão. Sem tempo para realizar seus exames de rotina e cuidar da saúde? Visite a UD Diagnóstico. Com um olhar especial para a saúde, a clínica agora conta com horários estendidos para realizar sua ressonância. De segunda a sexta, das 7 às 21 horas e sábados, das 7 às 17 horas. Agende seu exame pelo WhatsApp 991286830. Avenida Monteiro da Franca, 181, Manaíra. Responsável técnico Dr. Marcos Aranha, CRMPB 4390, RQE. 2514. São João combina com muita coisa, tradição, comida típica, só não combina com imprudência. Pilotar moto e beber? De jeito nenhum. Andar sem capacete? Nem pensar. Celular enquanto dirige? Nunca. Correr demais e desrespeitar a sinalização? Jamais. Ande sempre com responsabilidade e aproveite o melhor do São João. A paz no trânsito começa por você. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Acesse www.cabobranco.fm.br. Pensou em decorar, reformar e construir? Então vem pro Arraial de Ofertas da Ferreira Costa, que aqui tá cheio de coisa boa em até 10 vezes sem juros. Confira! Spot Multi 3 watts Bronze Art, só R$6,90. Conjunto de mesa com 4 cadeiras Polimã para entrega em 10 de R$99,99 mais frete. Split 12.000 BTUs Inverter LG para entrega em 10 de R$239,90 mais frete. Arraial de Ofertas Ferreira Costa, na loja, no site e no app. O pistache pode ser consumido de diversas maneiras. Experimente variar a forma de utilização nas suas receitas. Triturado como cobertura, em forma de pasta para molhos ou como ingrediente principal em biscoitos e bolos. Na Alê Pessoa você encontra variedade com o pistache, o queridinho do momento. Alê Pessoa, sem bolo nunca. Um bolo e um café, doce pra alegrar. Tudo isso junto em um só lugar. Aqui o tempo voa e a gente vive numa boa. Ale Pessoa, adoçando momentos. Ale Pessoa, delicadeza, tradição, amor e doce sentimento. Ale Pessoa doceria, 83991515777. Como parar de gostar de certas músicas? O tempo passa e tudo muda, mas elas ainda fazem parte de sua vida. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Canções que nos levam a um lugar bem conhecido, o coração de nossa alma. A minha Cabo Branco FM, onde você estiver, a música chega até você. O Nordeste se encanta nos tempos de São João. Se alegra e canta com o coração balão. Oferecimento Esportes da Sorte. É São João de verdade. Vestibular Unip. Inscreva-se em unip.edu.br, amazon.com.br. Cada oferta um sorriso. São Brás no São João. É Nordeste, sabor e tradição. E casa tudo. São João arretado em 10 vezes sem juros. Não há dinheiro no mundo que possa comprar o amor. Não há crédito em banco que apague certa dor. A mensagem é sucinta. Duas coisas bem distintas. Um é o preço, outro é o valor. Não dá pra botar um preço no beijo de um beija-flor. Não é possível comprar quem melhora nosso humor. A mensagem é sucinta. Duas coisas bem distintas. Um é o preço, outro é o valor. Saudade invade o coração da gente. Pega, veio de correr um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente. Pega, veio de correr um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô. Que segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, perder mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Saudade invade o coração da gente. Pega, veio de correr um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente. Pega, veio de correr um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô. Que segura o chororô. Já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, oh, só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, perder mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, perder mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Coração Balão. Forró é muito bom, mas o chamego é melhor. Meu bem, me aperta, me segura e me sacode, e me acode quando eu quero desmaiar. A gente roda no salão a noite toda, a noite toda vai botando pra quebrar. É um cochicho no ouvido, é um cheirinho no cangote. Chega a gente da pinote no salão, passa a mão, tira a mão. Bom de forró é chamega na escuridão, passa a mão, tira a mão. Bom de forró é chamega na escuridão. Eu sigo correndo no meio da poeira, e o bom da brincadeira é meu xodó gemendo. Eu sigo correndo no meio da poeira, e o bom da brincadeira é meu xodó gemendo. Passa a mão, tira a mão. Bom do forró é chamega na escuridão, passa a mão, tira a mão. Bom do forró é chamega na escuridão. Forró é muito bom, muito bom, mas o chamega é melhor. Meu bem, me aperta, me segura e me sacode, e me acorde quando eu quero desmaiar. A gente roda no salão a noite toda vai mostrando pra quebrar. É um cochicho no ouvido, é um cheirinho no cangote. Chega a gente da pinote no salão, passa a mão, tira a mão. Bom do forró é chamega na escuridão, passa a mão, tira a mão. Bom do forró é chamega na escuridão. Eu suo correndo no meio da poeira, e o bom da brincadeira é meu xodó gemendo. Eu suo correndo no meio da poeira, e o bom da brincadeira é meu xodó gemendo. Passa a mão, tira a mão. Bom do forró é chamega na escuridão, passa a mão, tira a mão. Bom do forró é chamega na escuridão. Coração Balão. Dá pra ver que meu olhar diz tudo. Meu coração não fala, fica mudo. Até parece nem me conhecer. Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade. Vivi em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder. E o bem querer que toma conta do meu coração, já tá sabendo que toda paixão que eu preciso só acho em você. Saiba que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir. Quero de novo teu beijo, matar minha sede e ficar junto a ti. Não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim. Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim. Porque seu olhar sente saudade de mim.

Balão. Oferecimento Esportes da Sorte. É São João de verdade. Vestibular Unip. Inscreva-se em unip.edu.br e amazon.com.br. Cada oferta um sorriso. Na terra onde nasci, rejeitamos vaidade. Damos mais valor ao campo do que damos à cidade. Foi assim que eu cresci. Na terra onde nasci, vivemos com humildade. Na terra onde nasci, unimos fé e razão. Aqui nós acreditamos no poder da oração. Foi assim que cresci. Na terra onde nasci, brota fé do coração. Coração Balão. Coração Balão. Quando a lama virou pedra e Mandacaru secou, quando o ribaçando de sede bateu asa e voou, foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eita, pau Pereira, que princesa já roncou. Eita, Paraíba, mundo é macho, sim senhor. Eita, pau Pereira, meu bodó que não quebrou. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Macho, sim senhor. Mulher macho, sim senhor. Sim senhor. Quando a lama virou pedra e manda caro secou, quando o ribaçando de cedo bateu asa e voou, foi aí que eu vim embora, navegando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eita, pau Pereira, que princesa já roncou. Eita, Paraíba, mulher macho, sim senhor. Eita, pau Pereira, meu bodó que não quebrou. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macio. Esta, esta, mulher macio. Esta, esta, mulher macio. Macio, macio, nossa, cuida do pão, senhor. Saber que toda vez que eu me declarei, não foi em vão, que nunca ninguém teve o meu coração, e agora é teu. O tempo que era só pra mim, o sonho que só era meu, o verso que eu escrevi, agradecendo a Deus por ter mostrado alguém assim, que me fez notar que eu não sou feliz só para mim, mas que o meu sorriso é mais bonito. Pra quem na vida sofreu muita dor, talvez pareça um pouco sem valor, pareça bobagem falar assim de amor. Mas para mim é algo especial, é grande a emoção. Eu nunca me abri assim numa canção, e agora eu canto. O tempo que era só pra mim, o sonho que só era meu, o verso que eu escrevi, agradecendo a Deus por ter mostrado alguém assim, que me fez notar que eu não sou feliz só para mim, mas que o meu sorriso é mais bonito junto com o teu. Balão. O forró daqui é melhor que o teu, o sanfoneiro é muito melhor, as moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta a pó, é animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar, e na entrada está escrito, é proibido cochilar, é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. A poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar. O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. Se está ganhando dinheiro, é bom dinheiro ganhar. E ele leu na entrada que é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Faz tum-tum. O sanfoneiro animado. hoje eu falei depois de tomar um gole de rum. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. Gente de todo lado e seu sanfoneiro, que ele é a primeira a tocar no fole furado. Em pouco tempo já começa o zuzuzum. Sanfona véia assim não se vê em canto nenhum. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. Viu Coração Balão. Oferecimento Esportes da Sorte. É São João de verdade. Vestibular Unip. Inscreva-se em unip.edu.br, amazon.com.br. Cada oferta um sorriso. São Brás no São João. É Nordeste, sabor e tradição. E Casa Tudo. São João arretado em 10 vezes sem juros. Na Amazon.com.br já estamos preparados para o São João. E você, quer ficar também? Baixe o app e conheça a seção de ofertas do dia para aproveitar descontos de até 40%. Amazon, cada oferta um sorriso. Esporte da Sorte. Todo dia aparece uma bet diferente, mas o povo não é beijo, tá fechado com a gente. O Esporte da Sorte, a melhor cotação. O Brasil já abraçou e paga até. O São João tá chegando, mas ainda dá tempo de dar o primeiro passo. Pra conquistar seu diploma, graduação e pós-graduação, é no UNIP. Estude no centro universitário mais arretado da Paraíba. E tem um diploma que faz toda a diferença do mercado de trabalho. Seja presencial ou no EAD 100% online, ao vivo ou semipresencial. Escolha a melhor modalidade pra você. Inscreva-se no vestibular 2024. Saiba mais em unip.edu.br. Cabo Branco Notícias. A declaração obrigatória do microempreendedor individual aumentou em relação aos últimos anos, mas o documento não foi entregue por quase metade das pessoas dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal. Segundo o órgão, mais de 7 milhões de microempreendedores enviaram a declaração anual simplificada até o dia 31 de maio, quando expirou o prazo para a entrega. Os moradores do Rio Grande do Sul, atingidos pelas enchentes, terão até 31 de julho para o envio. O número de declarações entregues corresponde a 50% dos 15 milhões e 700 mil que deveriam ter sido enviadas. Apesar de ser apenas pouco mais da metade, houve um aumento em relação aos anos anteriores. Nova York conseguiu derrubar uma lei que proibia a dança em vários estabelecimentos da cidade. Aprovada no ano de 1926, ela foi revogada em 2017, mas ainda vigorava até este mês de junho. Alguns turistas eram surpreendidos negativamente com a legislação. Era comum pessoas em estabelecimentos com música encostadas na parede, segurando seus copos, mas sem poder dançar. Caso contrário, poderiam ser expulsas. Graças a essa legislação, surgiram movimentos únicos como clubes latinos secretos em porões, acessíveis apenas com senhas. A lei fora aprovada em um período histórico dos Estados Unidos em que as comunidades negras e latinas estavam crescendo em Nova York e o comportamento de dançar era visto como impróprio devido ao preconceito. Blusa de renda, vestidinho e saia. Eu tenho pra vender, quem quer comprar? São João com Crédito Amigo é mais sucesso mesmo. É crédito de até 21 mil reais com as melhores taxas e prazos. Tem uma vendinha no canto da rua e o negócio tá rendendo para espiar. Fale com um agente ou ligue 0800. 0800-728-3030. Crede Amigo Banco do Nordeste. Governo Federal, União e Reconstrução. Aras da Serra, oh, bananeiras revelam seu esplendor. O Aras da Serra está chegando em Bananeiras e você já pode comprar o seu com condições de pré-lançamento. Condomínio de alto padrão com lotes de 300 a 1.200 metros quadrados. Procure um corretor de imóveis credenciado ou acesse arasdaserracondominium.com.br e saiba mais. Cabo Branco FM, meio dia e sete. Eu tenho um plano pra vida melhorar. Um sorriso é o que o mundo precisa pra ser feliz. Mas feliz, mas feliz. A espera acabou. A Bate o Dilate já está de portas abertas no Meg Shopping. Venha descobrir a magia dos gelatos artesanais italianos, milkshakes deliciosos e uma vitrine completa de confeitaria, tudo isso com uma vista de tirar o fôlego para o mar. Traga a família e os amigos e experimente. Meg Shopping. A gente se encontra aqui. São João combina com muita coisa, tradição, comida típica, só não combina com imprudência. Pilotar moto e beber? De jeito nenhum. Andar sem capacete? Nem pensar. Celular enquanto dirige? Nunca. Correr demais e desrespeitar a sinalização? Jamais. Ande sempre com responsabilidade e aproveite o melhor do São João. A paz no trânsito começa por você. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. 91,5. Realize seu sonho na D21 Motors. Descubra condições imperdíveis em nossa linha de veículos que vão te surpreender. Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid por 239.990, com tecnologia de ponta. E Tiggo 8 Max Drive por 179.990, oferecendo design elegante e desempenho excepcional. E a melhor parte, a primeira parcela é só em novembro. Garanta já o seu, com condições que cabem no seu bolso. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors João Pessoa 3041-8200. Paz no trânsito começa por você. Dicas de saúde Clinor. Crianças podem apresentar deformidades no esqueleto durante a fase de crescimento e ser ou não doença. Se você acha que seu filho tem alteração para pisar ou na postura, não fique com dúvidas. Procure um ortopedista. De domingo a domingo, conte com a Clinor. E a gente cuida de você. Centro Bancários e Manaíra. Responsável técnico Dr. Raimundo Jordão. CRM 1456. Cuidando sempre com carinho do seu bem-estar. E toda grande João Pessoa você vai encontrar. Profissionais qualificados prontos para lhe atender. Conte com a Clinor, que a gente cuida de você. Conte com a Clinor, que a gente cuida de você. Clinor Ortopedia, Traumatologia e Reabilitação. Centro Bancários e Manaíra. Reabilitar a alegria de viver. Pode contar com a Clinor, que a gente cuida de você. Let go. Can we live this love forever? possibilities around the bend. Don't hold back, just let go. We can live this love forever. Let night, the stars are shining brighter for you. Let night, driving down the avenue. I can't get enough of you. Take my breath away. I just wanna stay in the late night, in the late night. Let night, I just wanna stay in the late night, in the late night. Get lost with you. You and me get lost in the late night. Get lost. na Cabo Branco FM, 12:17. Nos primeiros Cabo Branco FM, 12:25. Odonto. Há 36 anos, a Uniodonto oferece cobertura completa em mais de 200 procedimentos odontológicos e urgência 24 horas para você e sua família. Uniodonto PB, acendendo sorrisos em você. Ligue 2107-5858. ANS número 361569. Responsável técnico Tertuliano Brito Neto. CROPB 1022. Móveis de qualidade para montar a sua empresa. Cadeiras, poltronas, virôs e mesas. Seminovos de qualidade, menor preço e variedade. Rei das cadeiras, economia de verdade. Móveis para casa, escola ou escritório. Um salão de beleza, estúdio ou consultório. Restauração e padronização também. As cadeiras tem. Rua Margarida Maria Alves, 21, Bancários. Fone 991627839. Siga o Instagram. Rei das Cadeiras. Cabo Branco FM, 12:31. Aras da Serra, oh, bananeiras revelam seu esplendor. O Aras da Serra está chegando em Bananeiras e você já pode comprar o seu com condições de pré-lançamento. Condomínio de alto padrão com lotes de 300 a 1.200 metros quadrados. Procure um corretor de imóveis credenciado ou acesse arasdaserracondominium.com.br e saiba mais. E aí, moçada? Fábio Júnior falando. Você sabe que confiança sempre foi o meu forte. E hoje eu posso dizer que um sorriso confiante pode mudar tudo. E sorrisos são a especialidade aqui da Oral Unique. Tudo que você precisa é aqui que você vai encontrar. Qualidade, tratamentos super seguros e uma equipe dedicada a transformar vidas. Vamos juntos descobrir o poder de um sorriso? Agende já a sua consulta. 981-23-7030. Oral Unique, a sua clínica odontológica. Casa e C. Araújo, com as melhores opções em artigos finos e decoração, as mais belas rendas, a maior variedade de tecidos, cama, mesa e banho, com precinhos que só a C. Araújo tem. Casa e C. Araújo, aqui quem manda é você. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante, especial, um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. Você precisa conhecer as novidades que a Grilo trouxe como inspiração para a sua casa. Novas tendências em moda home, design, sofisticação. O melhor da decoração está na Grilo. Venha conhecer. Avenida General Edson Ramalho, 834, Manaíra. Sua casa em grande estilo. Sua casa merece Grilo. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades. Beça, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes. CRM 4811. Cabo Branco FM. Fazemos parte do seu dia, nascemos pra te ajudar. Com muitos anos de história, você pode confiar. Na Decopaste tem de tudo que você imaginar. Tem descartáveis, higiene, tem limpeza. Para os cuidados com a saúde, aqui tem também. Pro hospital, pro restaurante, pra empresa. Sorveteria equipada, que beleza tem. Mas que plástico. De junho que o céu se ilumina. Aqui é São João, tradição nordestina. E a Rede Farma com jeitinho especial mostra que ele é grande, não tem outro igual. São Joãozão, São Joãozão. Aqui a Rede Farma caindo no forrozão. São Joãozão, São Joãozão. Grande é nossa gente, orgulho do coração. É a Rede Farma, patrocinadora da saúde e da diversão. São Joãozão, grandioso como a nossa gente. Todos os dias, em duas edições, você ouve o especial Coração Balão. O Nordeste em forma de música e poesia, para exaltar as nossas raízes. Forró daqui é melhor que Especial Coração Balão, às 11:30 da manhã e às 4:30 da tarde, aqui na Cabo Branco FM. Oferecimento Esportes da Sorte. É São João de verdade. Vestibular Unip. Inscreva-se em unip.edu.br e amazon.com.br. Cada oferta um sorriso. Dicas de saúde Clinor. Você sabia que a Clinor Ortopedia, Traumatologia e Reabilitação funciona todos os dias do ano? Localizada no centro, Bancários e Manaíra, a Clinor tem compromisso com você há 42 anos. Afinal, dor não tem hora, nem lugar. Fisioterapia e equipe médica completa para melhor atendê-lo. Conte com a Clinor, que a gente cuida de você. Responsável técnico Dr. Raimundo Jordão, CRM 1456. Cuidando sempre com carinho do seu bem-estar. E toda grande João Pessoa você vai encontrar. Profissionais qualificados prontos para lhe atender. Conte com a Clinor, que a gente cuida de você. Conte com a Clinor, que a gente cuida de você. Clinor Ortopedia, Traumatologia e Reabilitação. Centro Bancários e Manaíra. Reabilitar a alegria de viver. Pode contar com a Clinor, que a gente cuida de você. O que você faz quando ouve sua canção favorita? Canta junto? Dança? Cada canção é um mundo. Meu mundo você é quem faz. O mundo de uma canção é todo seu. Uma canção é pra acender o sol no coração da pessoa. Cabo Branco FM, 30 anos. Onde você estiver, a música chega até você. Deus.

91. I was all right for a while. I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say hello, and though you wished me well, you couldn't tell that I'd been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing. Crying, crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do? Pessoal, eu sou Malu Rolim e esse é o Boletim Qual a Boa. Tô chegando com uma curiosidade deliciosa diretamente de São João de Campina Grande. Já ouviu falar no pastel de carne com açúcar? Uma iguaria que mistura o salgado da carne moída com a doçura do açúcar já era um sucesso por aqui e ficou ainda mais famoso graças à nossa querida Juliette, campeã do BBB 2021. O salgado tem as suas raízes em Pernambuco, mas conquistou a Paraíba e foi recentemente reconhecido como patrimônio cultural imaterial do nosso estado. A tradição do pastel de carne com açúcar é passada de geração em geração e agora é celebrada oficialmente graças a um projeto de lei. No Parque do Povo, as pastelarias estão bombando com essa novidade. Se você estiver por lá, tem que experimentar essa delícia. Para ficar por dentro dessa e de outras notícias, é só acessar o nosso perfil, @falaqualaboa. Até mais. O São João da Paraíba não é só bom, não. Se amostra! Cultura, tradição, shows e muita diversão. Campina Grande vai te abraçar com o maior São João do mundo. tudo. Bananeiras, Patos, Santa Luzia, Monteiro, Souza. Todo o interior tem aquele forrozinho pé de serra. E em João Pessoa, o que não falta é animação. A alegria tá garantida em cada cidade da Paraíba. Ama, chama a família e os amigos e vai-te embora aproveitar. São João da Paraíba. Pense numa festa arretada. Governo da Paraíba. É de João Pessoa, é da Paraíba. Que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Conserva e engé. Presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver, Conserva e engé. É o lugar que eu vou morar. Conserva e engé. Mais de 50 anos de trabalho. Tradição que inova. Qualidade que constrói. Mangabeira é a festança ideal para curtir o São João em família. Diversas brincadeiras, um cenário lindo para bater retrato, comidas típicas e muita alegria. Tem forró pé de serra especial todas as sextas-feiras em nosso palco de eventos e muitas quadrilhas para assistir e dançar. Além de uma fazendinha incrível que a criançada vai adorar. É tempo de ser feliz no nosso arraial. Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar. Cabo Branco FM 1 e 3. Felicidade é encontrar uma roupa fértil. No arrastapé do São João, a moda se encontra aqui na Big VIP. Cores, modelos e tamanhos especiais que atendem ao seu estilo. Venha para o São João da Big VIP. A Big VIP vem para a Big VIP. Moda feminina plus size, do 44 ao 60. Shopping Sul, térreo. As chuvas começaram, mas em João Pessoa não tem tempo ruim. A Operação Inverno já acabou com mais de 50 pontos de alagamentos, como os que existiam em frente ao Bessa Shopping, ao Mangabeira Shopping e no Parque das Águas. Já foram investidos 14 milhões em obras de prevenção por toda a cidade. Nossas equipes estão nas ruas 24 horas. E se precisar, ligue 199 e fale com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Móveis de qualidade pra montar a sua empresa. Cadeiras, poltronas, virôs e mesas. Seminovos de qualidade, menor preço e variedade. Rei das cadeiras, economia de verdade. Móveis pra casa, escola ou escritório. Um salão de beleza, estúdio ou consultório. Restauração e padronização também. O Rei das Cadeiras tem. Rua Margarida Maria Alves, 21, Bancários. Fone 991627839. Siga o Instagram. Rei das Cadeiras. Você é proprietário de um Chevrolet? Então aproveite a promoção Clínica de Serviços. Agende um check-up de 30 itens gratuitamente, sem compromisso, compareça à concessionária e concorra a um Onix 0km. Além disso, nesse final de semana, ao realizar algum serviço, ganhe 20% de desconto em peças e mão de obra. Corra que essa promoção é por tempo limitado. Saiba mais, www.clinicadeserviçoschevrolet.com.br e garanta o melhor para o seu Chevrolet. Chevrolet. A espera acabou. A Bate o Dilate já está de portas abertas no Mag Shopping. Venha descobrir a magia dos gelatos artesanais italianos, milkshakes deliciosos e uma vitrine completa de confeitaria, tudo isso com uma vista de tirar o fôlego para o mar. Traga a família e os amigos e experimente. Mag Shopping. A gente se encontra aqui. De 17 a 20 de junho tem ofertas de São João do Coração do Mateus João Pessoa. Arroz parborizado Realengo, 1 kg 5,79. Açúcar triturado Alegre, 1 kg 3,79. Flocão de milho Rei de Ouro, 500 gramas, 1,29. Leite de coco Só Coco, 200 ml, 5,19. E tem muito mais: papel higiênico familiar Supreme, 12 unidades, 8,69. E participe da promoção Momentos de Ouro em Paris com a Corona. Acesse www.cabobranco.fm.br. É nas noites de junho que o céu se ilumina. Aqui é São João, tradição nordestina. E a Rede Farra com jeitinho especial mostra que ele é grande e não tem outro igual. São Joãozão, São Joãozão. Aqui a Rede Farra caindo no forrozão. São Joãozão. Joãozão, grandioso como a nossa gente. Pensou em registro de marcas e patentes? Pensou mavip.com.br, a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Acesse mavip.com.br. Saiba mais com o Hospital Visão. Hoje as lentes de contato são mais acessíveis. O que nem todos sabem é que existe um processo de adaptação que só pode ser realizado por um oftalmologista. Sem acompanhamento médico, a adaptação não é realizada da maneira correta e a visão pode acabar em risco. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro na Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em gestão oftalmológica. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiada por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Alto Plano e Shopping Live Mall. Responsável técnico, Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Aqui quem fala é Alceu Valença e a minha música você ouve aqui na Cabo Branco FM, a trilha sonora da cidade. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. ZYC 990, 91,5 MHz. Cabo Branco. João Pessoa, Paraíba. Em todo lugar, ao seu lado, Cabo Branco FM. Agora mais uma sequência especial para você. Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the acaso, eu sei, não são miragens. Cabo Branco FM, 1:15. Flor de cravo e canela. céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido que a gente só pensa em de novo encontrar. Mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela e fico curtindo da minha janela teu corpo suave. Living on the edge of life, Cabo Branco FM, 1:23. Que não se repete. é o bem maior que se tem. Precisão do resultado, tudo simplificado, conforto é importante também. Então vem, análises, análises, sempre perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você. Laboratório Análises, sempre junto a você. Então, homem dívida, o que trouxe você à terapia hoje? Eu tô arrasado. Terminaram mais um relacionamento comigo. Aconteceu alguma coisa? Minha crush negociou a dívida com a Caixa e me deu tchau. E agora, o que será de mim? Tudo em dia Caixa. Descontos de até 90% para quitar suas dívidas. Isso é bom para todo mundo. Acesse caixa.gov.br/tudoemdia e consulte as condições. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Acho que vou precisar de mais 10 sessões de terapia. Cabo Branco FM, 1:32. Uma grande variedade para o São João. Pamonhas e canjicas aqui tem. Bolos de milho tem também. Padaria, pão, doce, pão é o lugar. Uma delícia tem para oferecer. Padaria, pão, doce, pão é assim. Tem tudo. De pão para você. São João é na Pão Doce Pão. Avenida Santa Catarina, 860, Bairro dos Estados. Fone 3225-2018. E também nos aplicativos de delivery. Você é advogado, contador ou lida diariamente com questões fiscais? No dia 29 de agosto, em João Pessoa, acontecerá o Aconcarf, evento que contará com a participação de conselheiros do CARF, procuradores da Fazenda, auditores e especialistas nas áreas jurídica e contábil, e tratará sobre as principais discussões tributárias travadas no mercado paraibano. Saiba mais e garanta sua vaga no Instagram, @aconcarfitinerantepraiba. Organização Crisa Educacional. As ofertas de junho da R1 Tecnologia estão imperdíveis. Desktop Ryzen 5 por 10 vezes de R$289,90 sem juros. Desktop Ryzen 7 por 10 vezes de R$385 sem juros. Combo Gamer Jungle CL CJ01 Clan por R$139,90. Impressora Epson L3250 EcoTank por 10 vezes de R$119,90 sem juros. R1 Tecnologia, sua parceira em soluções informáticas. A palavra oportunidade vem do latim. Oportunus era usada pelos marinheiros quando o vento certo chegava. Então, se achar o vento certo, não deixe passar. Chegou o Essence, o seu Aliança na Rui Carneiro. Design inspirador, no lugar referência da cidade. De 36 a 109 metros. Plantas flexíveis, diversas opções de lazer, lojas e serviços. Essence da Aliança. Bons ventos para a sua vida. Marcas e patentes 100% online com a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Acesse mavip.com.br. Faça o registro de sua marca sem sair de casa. Proteja sua marca de forma rápida, segura e sem burocracia. Acesse mavip.com.br. A empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. 91,5. Realize seu sonho na D21 Motors. Descubra condições imperdíveis em nossa linha de veículos que vão te surpreender. Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid por R$239.990, com tecnologia de ponta. E Tiggo 8 Max Drive por R$179.990, oferecendo design elegante e desempenho excepcional. E a melhor parte, a primeira parcela é só em novembro. Garanta já o seu, com condições que cabem no seu bolso. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors João Pessoa 3041-8200. Paz no trânsito começa por você. João Pessoa tá diferente. Tá com a casa arrumada e garantindo moradia para quem mais precisa. A prefeitura está construindo 3 conjuntos habitacionais na Avenida Beira Rio, com 747 apartamentos. Também está construindo o primeiro residencial popular quilombola do Brasil, em Paratybe. E as reformas pelo programa Cuidar do Lar já começaram e vão beneficiar mais de 1.200 famílias. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Cabo Branco Gourmet. O

lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu ripenserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego aspettami amore mio, ma illuderti non so, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te, ti prego aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine. Cabo Branco é fiel. Hora do especialista. Oferecimento. Realize sua ressonância magnética na UD Diagnóstico, com horário estendido. Olá, sou o chefe Aurélio. Estou na Cabo Branco FM para dar dicas de gastronomia. Hoje você vai aprender a fazer uma palha italiana, mas com toque bem paraibano. Ela foi elaborada no Brasil por italianos imigrantes e é baseada numa outra receita chamada salame de cioccolato. Vamos aos ingredientes. Uma caixa de 395 gramas de leite condensado. Mesmo volume de suco de milho verde. 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 70% cacau. Uma colher de sopa de manteiga. 100 gramas de castanha de caju, bem quebradinha. Um pacote e meio de biscoito champanhe caseiro. Aquele que nós encontramos nas padarias de interior, em torno de 300 gramas. 200 gramas de queijo de coalho ralado grosso. E açúcar refinado para passar no doce depois de pronto. Vamos ao preparo. Primeiro, você vai fazer um brigadeiro bem diferente. Coloque o leite condensado, o suco de milho, a manteiga e o chocolate em uma panela. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre. Aqui, sempre a dica que eu dou para vocês. Use uma panela com fundo mais grosso. Assim que começar a ferver, mexa até o doce soltar do fundo da panela. E retire do fogo. Isso vai levar em torno de uns 10 minutos. Quebre os biscoitos em pedaços pequenos, porém usando as mãos mesmo, para que o biscoito fique mais pedaçudo dentro do brigadeiro. Acrescente o biscoito quebrado dentro do brigadeiro fora do fogo. Misture bem e despeje em um recipiente untado com manteiga. Espalhe primeiro a metade, deixe esfriar um pouco para endurecer levemente. Depois, distribua o queijo ralado e cubra com a outra metade do doce. Quando esfriar, corte em pedaços e passe no açúcar refinado. Guarde em um recipiente fechado ou embale individualmente em papel alumínio, filme ou celofane. Até a próxima dica exclusiva da Cabo Branco FM. Sem tempo para realizar seus exames de rotina e cuidar da saúde? Visite a UD Diagnóstico. Com um olhar especial para a saúde, a clínica agora conta com horários estendidos para realizar sua ressonância. De segunda a sexta, das 7 às 21 horas e sábados, das 7 às 17 horas. Agende seu exame pelo WhatsApp 991286830. Avenida Monteiro da Franca, 181, Manaíra. Responsável técnico Dr. Marcos Aranha, CRMPB 4390, RQE 2514. Cabo Branco FM, 2 e 3. A espera acabou. A Bate o Dilate já está de portas abertas no Mag Shopping.

Cabo Branco, 2h20. necessito. Na Cabo Branco FM. Você apareceu do nada e você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Você nunca me viu sozinho e você nunca me ouviu chorar. Não dá pra imaginar quanto cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Às vezes fico assim, pensando, essa distância é tão ruim, porque você não vem pra mim. Eu já fiquei tão mal sozinho. Eu já tentei, eu quis chamar. Não dá pra imaginar quanto é cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Pra dizer adeus, pra dizer jamais.

A cada refeição, ela acumula uma camada de restos de alimentos produzindo bactérias, que, se não removidos, podem causar problemas como mau hálito e cáries. A dica é escovar a língua após escovar os dentes. Uniodonto, seu plano odontológico. 2107-5858. Olha a alegria! Tá na Uniodonto. Há 36 anos, a Uniodonto oferece cobertura completa em mais de 200 procedimentos odontológicos e urgência 24 horas para você e sua família. Uniodonto PB, acendendo sorrisos em você. Ligue 2107-5858. ANS número 361569. Responsável técnico Tertuliano Brito Neto. CROPB 1022. Aumente o volume. Daqui a pouco, uma canção que vai lembrar você de um erro do passado. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros erros, são. Ou de um grande acerto no presente. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Cabo Branco FM, onde você estiver, a música chega até você. Felicidade. Cabo Branco FM, a melhor música na melhor sintonia. 91,5 Cabo Branco FM, a trilha sonora da cidade. My life to you always. Love Alô, galera, aqui é o Paulo Ricardo e a minha música também toca aqui na Cabo Branco FM, a trilha sonora da cidade. Cabo Branco FM, 2h45. Música da nossa gente. Chegando agora, os Gonzagas e Chico César. Quando eu peguei o trem, fui embora da minha cidade. Partindo eu não vi ninguém, só veio comigo a minha saudade. Quando eu peguei o trem, fui embora da minha cidade. Partindo eu não vi ninguém, só veio comigo a minha saudade. Trouxe comigo no meu coração um beijo de mãe, um abraço de irmão. Trouxe comigo aqui no meu bolso uma foto de pai de quando ele era moço. Trouxe comigo cheiro de Ana, que lá na cabana eu via passar. Ela chorou mais de uma semana, com esperança de um dia eu voltar. Andei 3 dias de légua sem ré. No passo que a vida faltando um pedaço. Andei 3 dias de légua, sem régua, nem o compasso. No passo que a vida me leva, eu ando sem trégua, faltando um pedaço. Quando eu peguei o trem, da minha cidade, partindo eu não vi ninguém, só veio comigo a minha saudade. Trouxe comigo no meu coração um beijo de mãe, um abraço de irmão. Trouxe comigo aqui no meu bolso uma foto de pai de quando ele era moço. Trouxe comigo o cheiro de Ana, que lá na cabana eu via passar. Ela chorou mais de uma semana, com esperança de um dia eu voltar. Compasso, no passo que a vida me leva, eu ando sem trégua, faltando um pedaço. Andei 3 dias de légua, sem régua, nem o compasso. No passo que a vida me leva, eu ando sem trégua, faltando um pedaço. Eu ando sem trégua, faltando um pedaço. No passo que a vida me leva, sem régua, nem linho ou compasso. Andei 3 dias de légua, no passo que a vida me leva, eu ando sem trégua, faltando um pedaço. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome back to the stage our very special guest tonight, Miss Corinne Bailey-Ray. Give it up. You give. 2h53 na Cabo Branco FM. Oi, pessoal. Eu sou Vanessa da Mata e essa é a minha música Hoje Eu Sei, na Cabo Branco FM, a trilha sonora da cidade. Na minha vida hoje eu sei quem é dor, quem é luz, quem é fuga, quem estraga ou quem estrutura, quem adubo terra ou rosa. Hoje eu sei quem é conto, romance ou prosa, silêncio, amigo ou a cobra. Só não sei quem é o mistério.